aí? Faz uma hora que eu tô te esperando aqui, você sempre me deixa esperando. Fala logo onde você tá. Eu tô chegando, linda, daqui a pouco eu tô aí. Espera, você sabe que eu sou assim. É tipo assim. Você que? Mais pra mim. Lógico, eu ligo o que você tá falando. Você é minha princesa, não vem me pressionando. Você quer saber de mim. Lógico, eu quero sem você me sufocando. Sozinho eu não fico mais, não quero te ver chorando. Eu não consigo te ver, a gente fico esperando só você. Você sabe como eu sou, é mais fácil me entender. Jogador real, mas não jogo com você, bebê. Você tá tirando a minha. Antes era diferente, eu sou assim, você sabia. Você é especial, mas essa é minha vida, baby. De branco, albino, cachorro, não, então não vem me pressionar. Não vou aguentar. Você sabe como eu sou, é mais fácil me entender. Jogador real, mas não jogo com você, baby. Sabe aonde eu tô, elas só querem me dizer que gostam do meu som. Você não enxerga o que você tá fazendo. Ficar só com você é difícil, mas eu tenho. Impossível com você em cima de mim, baby. Se eu for na cama, não tenho como, eu sou assim. Não, eu não consigo te ver, acho que eu fico esperando só você. Você sabe como eu sou, é mais fácil me entender. Jogador real, mas não jogo com você, baby. Sabe aonde eu tô, elas só querem me dizer que gostam do meu som. Porque você me já te falei, assim, eu sou assim. Quero você perto. Agora não de dá, mim. Eu tenho que ir. Então porque não consigo te ver, eu te fico esperando só você. Você sabe como eu sou, é mais fácil me entender. Jogador real, mas não jogo com você, baby. Sabe aonde eu tô, elas só querem me dizer que gostam do meu som. Você sabe meu estilo é jogador real. Sufocando assim, eu até me sinto mal. Dinheiro e joias, deixo tudo pra trás. Isso não satisfaz, é com você que eu me sinto em paz. Você sabe meu estilo é jogador real. Sufocando assim, eu até me sinto mal. Dinheiro e joias, deixo tudo pra trás. Isso não satisfaz, é com você que eu me sinto em paz. Você sabe meu estilo é jogador real. Sufocando assim, eu até me sinto mal. Dinheiro e joias, deixo tudo pra trás. Isso não satisfaz, é com você que eu me sinto em paz.